estando na, tá aproando a perna do vento, ainda não visual com o tráfego. Afirmativo, já estou visual com sua aeronave, o altímetro 1.0 no 4, o vento para cheque 1.70 graus com 0.7 nós. Você era 7.108. 7.108. Afirmativa, reporte no ponto de espera da 1.7 para o cruzamento. Charlie Tau, Tango Uniforme, 04 agora. Você era 7108, visual com a reposição da Tana, curta da 1.0? Afirmativo. Tem condições de se encaixar a retaguarda do tráfego atentando a estreita turbulência como número 2? Afirmativo. Afirmativo, Força Aérea 7108, atentando ao tráfego, livre girar a base da retaguarda, se encaixando como número 2. Reporte na final da 1.0, baixada travada. Vai se encaixar como número 2 na final, informará na final contra a baixada travada 7108. Será 7108 em condições de agilizar? Tem um tráfego na longa final da 1.0. Agilizar na medida do possível, 7107, 7108. K-18-6, American 980, good day, ma'am. Little Tower, American 980 is with the ILS, runway 10. Roger, American 980, you are number 2 and approach altimeter 1014, expect the runway vacated. Okay, number 2 for the runway 10, American 980. 3859, 22, direita, 121, decimal 9, na Foxtrot. Está livre cruzamento após Quebec e Mike Lima. Na Lima chama o solo 121 decimal 9. Charlie também informa. Retorno. Quebec e Mike Lima após o solo. Final, trabalhar travado, 7108. Afirmativo, Força Aérea 7108, vento 160 graus com 04 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso 7108. November 723 Alfa Charlie, chame centro Recife, frequência 133 decimal 25, alternando 125 decimal 1. November 723 Alfa Charlie, copia o controle. Negativo, prossiga controle. November 723 Alfa Charlie, chame centro Recife, frequência 133 decimal 25, alternando 125 decimal 1. 13325 e 125 no 5, positivo. November 723 Alfa Charlie, secundária 125 decimal 1. 125 decimal 1, secundária, grato, bom dia. Alfa 7108 no solo de Salvador 24, tem condição de livrar no hotel? Afirmativa, até o pátio militar na minha escuta, acesso na frequência livre, 7108. Solo 24. America Airlines, American 980, clear to land runway 10. The wind is 160 degrees with 06 knots. Check land gear. Roger, gear down, clear to land runway 10, American 980. Tá 3153, a linha mantém cabeceira no zero. A linha mantém 3153, cabeceira no zero. Papá, passar o tango uniforme, mantém a posição. Charlie Tango uniforme, mantenha a posição. Só escuta para prosseguir no táxi. Gente, mantenha a posição, ok? Foi instruída a táxi via Quebec, Mike Lima, e na Lima chamar o solo. Mantenha a posição, temos aeronave da TAM para ingressar no pátio, ok? Charlie Tango uniforme, sim. Mantenha a presença de posição e chama o solo agora em 121, décima 9. 19, Charlie Tango uniforme. Solo Salvador, bom dia, papapá, Charlie Tango Uniforme. Charlie Tango Uniforme, agora se sentar que autorizado via parte 1, Juliette Alves, ponto 090, torre, e 118, esse nome é Dusa novamente, observando o parqueamento do TAM, no portão 07. Ok, confirmando parte 1, após Juliette Alfa, e ponto espera 118.6. And ground American 980 is with you, clear to runway, going to gate 11. American 980, taxi via Alpha, hold short Juliet. Okay, Alpha, we'll hold short of Juliet, American 980. Solo Salvador, bom dia, 35345, cidade Juliet. 5345, Pia. Afirmo, 345. 345, autorizado. Salvador e Léo, 300, decola no zero direita da El Lenter. O controle 199.8, transponder 5424. Tem autorizado Salvador e Léo, nível 300, decola 10 direita da El Lenter. Transponder 5424, controle 199.8, 345. 345, chama para puxa o sinal. Chama na 4. 3153, decolado 28, controle em 199.8. Bom voo. 198, 3153, obrigado. Muito bom dia, 3153 da TAM, abertura da El. TAM 3153, contato, radar na decolagem, subata nível de voo 380, saída da El. 380, subida da El, 3153. American 980, thank you, sir. Seu 3853, poderia aprovar da El da presente? Autorizado, TAM 3153. Aprovar da El, 3153. Alinha e mantém cabeceiro no zero, Charlie Tango informe. Alinha e mantém. Alinha e mantém cabeceiro no zero, Charlie Então, muito bom dia, é o TAN 3179, centro da informação Juliette, autorização Guarulhos. 3179, Juliette, curso, aguarde coordenação Guarulhos. Guardado, 3179. Salvador Brown, good morning, Papa Romeo, Mike Echo Vipa. Say again. Papa Romeo, Mike Echo Vipa. Tango uniform, yes. Leave the collage, Charlie Tango uniform. Informação Juliette, terceiro para a Copa. Terceiro para a Copa, agora não está. Bom dia, Papa Tango, Tele Matango. Tele Matango, prossiga. 4-4, parece que deu. Gente, o Tele Matango é o 4. Do... 3179, copia. Ah, escuta, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 340, via previsto 50, decolagem da 10, curva direita, saída da EO, Leda, após Leda, VOB, DEV, controle 198, transponder 5427. Positivo Guarulhos 340, previsto 50, decolagem 10, subida da EO, transição Leda, aí voa direto à posição BDEV, controle 198, transponder 5427. Correto, reporte pronto. Bota lá. Mike Echo Vitor, Aero Eric Cop. Correto. You are clear to Manati. 1000 feet, airborne runway 10, left. Right turn. Viacher, roda da parte, on frequency. 119.8, squawk 0125. Clear Manati, runway 10, right turn 1000 feet. Control 119.8. Isso é afirmativo, how many shares on board? 07 on board. 07 on board, contact tower 118.6. 118.6. Ok, Serra, cópia. Pronto para cópia, Serra. Autorizado Ilhéus, 500 pés AGL, decolagem 17, direita, litoral sul. Controle 198 e o transponder 0263. Decolagem 3L, 5LL, pelo ponto da direita, controle 198 e transponder 0263.

aguardando o toque. Sim, senhor, está aqui na posição de parte 3. Solicita um pushback somente para engatar aqui novamente a loader, se possível, um leve pushback. Sim. Entendi. Um pushback curto somente para retirar o loader que quebrou. Lima Tango, livre táxi, chame para ingresso na opção 7. Papá Charlie, Tango Uniforme, passa nível 150, chame Recife em 1-3325, alterna 1251. 3325251, Charlie Tango. O Yankee Serra Serra tá visual com o Hotel Lima Tango no táxi? Visual da Nava, táxi. Gente, chame no ponto de espera. Hotel Lima Tango. Hotel Lima Tango, a linha decola, vento 140 graus, 06 nós. Decola. Hotel Lima Tango, decola aos 38, controle 1-19, décima 8, bom dia, até a volta. Obrigado, bom dia também, bom trabalho. Ali decola, vento 130 graus, 069, gente. Hotel Lima Tango. Lima Tango. Do Axé, 500 pés, já pode para aberto, fala da barra. Tá, alô. Controlador, bom dia. Mandou 300, você pode marcar o GF, passando 2200, vai tirar o GF. Salvador, muito bom dia. Eu, Xené, 6225, sem informação, Júlia. Azul, 4, Coijo, Azul, 9136, bom dia. Chegada a Mari, desse mantém a 2000 pés, 1014 ajuste. Mari, desculpa, 2000. Ajuste 1014, Azul 93. Xané 6225, bom dia, chegada Bonf. Esse mantenha 4000 pés, ajuste 1014. Autorizado 4000, chegada Bonf. 1014, Xané 6225. Controle Salvador, é o Papa Tango em Serra Serra, muito bom dia. Serra Serra, bom dia, litoral, 500 pés, já posso através do Farol da Barra. Passará através do Farol da Barra, 500 pés, não escuta o controle Serra Serra. Autorizado, essa linha do Velog, vamos lá. Vamos informar o Sol, o Velog já terminou a operação, tá parado. Velog, gente. Clear taxi, report ready, report on holding point runway 17. Report on holding point 17, my captain. Echo Victor, holding point 17. Echo Victor, a linha e decola, vento 160 graus, 08 nós. Clear to take off 17, Mike Echo Victor. Salvador, Mike Echo Victor, off ground. Mike Echo Victor, decola 43, controle 1, 9, decimal 35, bom dia. Confirmando 119,8, controle. Ok. Salvador, Gomes, departure, Papa Romeo, Mike Echo Victor. Mike Echo Victor, clear fly direct to Manatee. Direct Manatee. Tango, Hotel Lima Tango, informe seu chamado para ingresso no, na terminal de Ilhéus e o chamado de pouso. Afirmativo. Serra Serra, informe o chamado para ingresso na terminal Ilhéus e o chamado de pouso. Ok, um minuto só para o controle. Professor de Salvador, bom dia, o Serra 3663, com a informação Juliette. 3663, bom dia, chegada bom, FIDE se mantém a 4 mil pés, 1014 ajuste. 4 mil, 1014. Pede retorno do dado para 359. Afirmativo, 250, número 3 na aproximação. Controle, o possível. Mais 30 minutos. E o 5 na próxima. Fernando Belém. Índia Bravo, Juliette Alfa, 1014 no ajuste, 1862 no ponto zero. Parque Juliette Alfa, no ponto zero, 1026. Nós delas que estaremos pousando aos 55 da próxima. Fiquei copiado. Controle, Oceaner 6225, tem alguma velocidade recomendada para o 6225? 250 nós, o Xané 6225. 250, 6-0, visual com tráfego helicóptero na sua frente? Sim, mantive o visual com tráfego, mantendo a devida preparação. Ok, frequência livre, ingressar na terminal Ilhéus, chame aquele controle em 1201. Frequência livre, terminal Ilhéus, controle 1201, grado ao controle. Problema Tango, frequência livre para coordenação, ingressar na terminal Ilhéus, chame controle Ilhéus em 1201. Controle livre, eu ingressar na terminal de Léo, chamo o controle de Léo em 1201. Tá bom, voo. Alfa Índia Bravo, a linha decola, vento no 40 graus, 90 nós. Salvador, bom dia, passarida 2223, informação Juliette. Passarida 2223, bom dia, chegada bom, FIDE se mantém nível 050, vigilância. 050 na bom, passarida. Azul 9136 autorizado ILS, X-Ray, informe o localizador. Reporta o localizador, Azul 9136. Solo trip 5345, pronto para o táxi, com 80 a bordo, 2 horas e 40, Aracaju. Táxi Juliette Alfa, 1015, 1862, ponto espera. 1862, ponto espera, 5345. Entra no táxi. Bravo, Alfa. 9136, forma agora ajuste, 1095, 1015. 1015, Pindia Bravo, decola aos 49, controle 1 no 9, decimal 8. Um bom dia. 6225, inicia redução 2109. 2109, 6225. Oi, Salvador, muito bom dia. Papá Romeu, Alfa Índia Bravo, decolado. Papá Romeu, Alfa Índia Bravo, bom dia. Subiu.